no estadíssimo. Consta do preto e do branco. O que tu quer? Traz a sonsa pra nós, porque assim que é. O que tu quer, nós tem. Tudo aquilo que seduz e faz, chama de meu bem. No estadíssimo. Consta do preto e do branco. O que tu quer? Traz a sonsa pra nós, porque assim que é. O que tu quer, nós tem. Tudo aquilo que seduz e faz, chama de meu bem. De cima mato, tem, é mato. Cabritagem na cato, cobrança é fato. Altos pensa se eu mato, ré. É bom não desacreditar, porque tem quem não fala. Gosta mesmo é de mostrar. A firma liga, chamando pra dar um peão. 4h20 já passou, mas o efeito ainda não. Delay na prontidão, sinta, consta um canhão. Cheio de boa intenção, ré. Só que não, ciclo da vida, lei da selva, mundão. Se tua vida é um problema, às vezes a morte é a solução. Muita atenção, mais responsa, menos confiança. Pois aquele que deve, tá sujeito a cobrança. Então rode o lança, porque hoje consta e tá de cima. O que os malandro patrocina, intima, as mina anima. Mizuno, prata, lombra, rotina, moleque, banda. Amanhã é outro dia, mas hoje é nós que comanda. Nós tá de cima, consta do preto e do branco. O que tu quer? Traz a sonsa pra nós, porque assim que é. O que tu quer, nós tem. Tudo aquilo que seduz e faz, chama de meu bem. Nós tá de cima, consta do preto e do branco. O que tu quer? Traz a sonsa pra nós, porque assim que é. O que tu quer, nós tem. Tudo aquilo que seduz e faz, chama de meu bem. Nós tá de cima, é alegria, expande, só coisa fina. Contamina, tá na pista, não deixe que roube sua brisa. Hoje tá sumado, é falta as papulas, lança freelance. Curte skunk, dá um high escama, que é pra ficar de cama. Patrocina é os banda, vilão e tima em consta. Verme de má intenção, não consta na banca dos drama. Nós tá de cima, é claro, não confia em ninguém. É uma cebosa, é mato, já era, foi pro além. E que se foda, se fumasse e ninguém tem nada a ver. Se minha retina tá baixa e Cabral transparecer. Fumaça na praça dá nada, então bora acender. Bosque tá massa e tamo em casa, eu na loucura de rolê. Traz a sonsa que combina com minha autoestima. Sentido norte ou sul, tudo nosso capital gira. O lugar pra fumar um e pensar no farelo. Pra de bop a vermelho tá suave, só lombra lá. Mas tá de cima, consta do preto e do branco. O que tu quer? Traz a sonsa pra nós, porque assim que é. O que tu quer, nós tem. Tudo aquilo que seduz e faz, chama de meu bem. Mas tá de cima, consta do preto e do branco. O que tu quer? Traz a sonsa pra nós, porque assim que é. O que tu quer, nós tem. Tudo aquilo que seduz e faz, chama de meu bem. E hoje é rolê, canudo, poeira da pura. As minas chique, palosa, rotina, adere e consulta. Na tocha fumacê, neblina do alecrim. Nós tá de cima, firma, cheio do faz-me rir. Campari, big, apon, brisa, lombra no frevo. Porró e perfume, bomba do fumo preto. Tá massa pros bandola, na city ou na chola. Curte, se impera nas prata, passa fome, vou escola. Hoje naipe, esparro, jeca de couro verde. Galoso nos furador, pente de 27. As fight gosta assim, e se assanha de sutra. Pancada, brilho na lupa, vibe pra mim ela nua. O que tu quer diz aí? Escolha o produto, traz os peixes e as onça ré, que paga os consumo. Nós tá de cima, consta do preto e do branco. O que tu quer? Traz a sonsa pra nós, porque assim que é. O que tu quer, nós tem. Tudo aquilo que seduz e faz, chama de meu bem. Nós tá de cima, consta do preto e do branco. O que tu quer? Traz a sonsa pra nós, porque assim que é. O que tu quer, nós tem. Tudo aquilo que seduz e faz, chama de meu bem. Nós tá de cima. O que tu quer? Assim que é. O que tu quer, nós tem. Tudo aquilo que seduz e faz, chama de meu bem.